10 horas da manhã. Alessandra não vai bem. Sente o brilho do farol de Alexandre o Grande. Alexandre escreveu sobre o rio, um canal subterrâneo no Egeu. Em Adim, cavucando o chão de sal, são 3 horas da manhã. Alessandra não vai bem. Sente o brilho do farol de Alexandre, o Grande. Precisa acreditar, são 3 horas.